25 oito, chama o seu Recife na frequência 1285, alternativa 25 do small 45. Recife 2685, alternativa 2545, da 3858, boa noite, tá bom. Da 3815, Willida. Boleta, tá 3815. Desde a justiça para 4.000 pés, o ajuste em Salvador 1097, autorizado em alerta WISC, resposta estabilizada. Desce para 4.000, autorizado ILSU, que reportará estabilizado, azul 2782. Poderia confirmar só o ajuste para o azul 2782? 2712, ajuste 1017. 1017, azul 2782, gráfico. Rio 5974, autorizado táxi, via Taxi Alfa e Kilo, parte 3, atenta às instruções do balizador. Alfa Kilo, parte 3, atenta às 3895, chame o centro Recife na frequência 1251, alternativa 1-33-995. 5-1-0-1-3-3-9-5-3-2-9-5, uma ótima noite, bom final de semana. Realmente um bom voo. Estabilizou no curso final, tem o campo a vista, azul 2782. 2782, complete a aproximação final, chame em Torre Salvador, na frequência 1-8-95, bom pouso. 1-8-95, obrigado, até já, azul 2782. Torre Salvador, azul 2782. Autorizado por Pistão 0, Vento 1-0-0-0-1-2-9. Pistão 0, Liverpool, Azul 2782. Decolagem 33, boa noite, via chegada é bom, aqui desça para 4.000 pés, ajuste em Salvador 9097. Decolagem 33, vou pelo. Salvador, muito boa noite, Azul 2782, Livrona, se escuta. Azul 2782, boa noite, autorizado o táxi, via taxi Alfa e Kilo, baixo 3, atento às instruções do balizador. Alfa, Kilo, atento às instruções do balizador, Azul 2782. Azul 2782, a posição indicada 03 Romeu. 03 Romeu, grato, Azul 2782. Três, boa noite, autorizado Guarulhos, via peso Luna 0 até Taubaté, nível 360. Saída da El, Leda, Mótiva, pistão no 0, primeira curva direita, transponder 51 no 36, frequência do controle Salvador em 120, decimal 8. Ok, Xené 6103, ciente, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Olha, 224, vou Mário para interceptar a chegada. Ok, obrigado. Boa do Mário, né? 224. Ah, sim, irmão. Para o pushback, acionamento, Xené 63, Palermo é 313, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Livre acionar, reporte o táxi, 6315. Vanessa não. Obrigado. 288, boa noite, via chegada é bom, se desça para o 060. 060, via ponte do 38, informação velocidade desacelerada. Boa noite, 8, velocidade é critério. Palermo 2, 2, 4, 8, 4. 2, 2, 4, controle. Desculpe, prossiga, 6, 2, 4. Aqui. Pode estar, 6, 2, 4, obrigado. Chalé 6313, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no zero via Texo India, quando o próximo chame torre em 1, 18.95, ajuste no 0 no 7. 0 no 7, autorizado via India, ponto espera próximo 295, Chalé 6313, por favor. Com 235, boa noite, via chegada é bom, se desça para o nível de voo 070. O Rio 5972 desça para 2000 pés, o ajuste permanece autorizado pela SAC e reporte estabilizado. Olá, 224 desça para 3.000 pés, o ajuste 1.0.1.7. 3.000 pés, estado 1.0.1.7, 62 é espaço. 1.888 desça para 4.000 pés, o ajuste 1.0.1.7. 4.1.0.1.7 para o voo 2.2. Azul 4.2.3.5 desça a nível de voo 0.5.0. 1.0.0.5.0, 4.2.3.5. O meu Fox Serra Novembro agora de coordenação e cópia. Pega 313, decola aos 45, chama o controle 120 decimal 8. 208, uma boa, Xenia 3, 1, 3. Salvador, Xenia 3, 1, 3, boa noite. Xenia 3, 1, 3, boa noite, está em contato radar, submetendo o show 360, até 2000 pés, beleza. 2000 ledas, submetendo 360, Xenia 3, 1, 3. Frequência do controle Salvador em 120 decimal 8. Serra Novembro, protegimento correto, confio em VOD. 2400, relacionamento, táxi e decolagem. Chame torre em 1-1-8-1-9-5, ajuste no 0-7, bom voo. Faça a alta forma mais possível para o controle. Gente, a Sony Code 0224 e subinicialmente a 3.500 pés. Vai prosseguir visar o instrumento. Realmente a 3.500 do Sony Code 0224. graças a Deus sobre torre, na frequência 18895. 18895, boa noite, graças. Passando mais, você já está cruzando, mantendo 4 mil pés, suba até 4.500. 2, Salvador, Rio 5972, uma boa noite. Passou externo, baixado travado. Rio 5972, autorizado pouso, pistola 0, vento 100 graus, 10 mais. Autorizado pouso, pistola 0, Rio 5972. Alemã que voe rotatório, reporte para a descida. Lado 72, solo 50, direito 21, ano solo. Rio 5972, autorizado táxi, via taxi Alfa e Kilo, parte 3, posição 06, indicada. Estabilizou? Ah, afirmativa, 6-2. Pode colocar essa Salvador na sequência no 8-95, bom pouso. Obrigado, até já, 6-2-9-5, 6-2-9-5. 8-8-8, desça para 2006, o ajuste permanente autorizado pela SEC após estabilizado. 2000, 9-1-7, autorizado pela SEC, desça para 4235, lista para 4 mil pés, o ajuste é 0,97. 4 mil pés no 0,97, 4,2,3. Xenemé 224, autorizado pouso, pistão 0, vento 1,00 graus, 1,00 mais. Livre pouso, 6,2,4. Xenemé 235, na frequência 1251, alternativa 36, decimal 95, bom voo. Da minha 3, minha 3, controle de Salvador. Opa, controle de Salvador, muito obrigado pela coordenação. Hoje a minha 3, minha 3, está voando com ativa. gente vai chamar Recife, 251, alterna 3395. Muito obrigado, tenha uma boa noite. Normalmente igual voo. Descido, Alfa Charlie. Tem um controle? É o Alfa Charlie Mike, descido. Alfa Charlie Mike, deixa eu operar no 1506, ajuste em Salvador no 097, é poste e rotatório visual para o campo. Ligue a chamada igual. Salvador Celia. Azul 4980, clear for Recife, flight level 310. Runway Itapuca, Aracaju transition. Runway 10 after the cross left turn. Squawk code 5142, departure control frequency 120.8, upper Zulu 17, the airway. Azul 4980, readback is correct for startup call man ready. Bolo 9822, estabilizado eletro-X-ray. Bolo 8822, chame todo Salvador, na frequência, bolo 8795, bom gol. Oi Salvador, bolo 8895, bom trabalho, bolo 982. Azul 4235, deixa para 2000 pés. O ajuste no 017, vai seguir o tráfego da frente, está 7 milhas. É um Boeing 737, inicia a redução para 1809. Reduzindo para 1.80, autorizado 2000 pés, Azul 4235. Azul 4235, informa que o tráfego está com velocidade de 1.45. Gente, reduzindo o Azul 4235. Sol 55, direito 21 no sol. 21 ONO, 1888, autorizado pouso, destino 0, vento 1, 00 graus, 129. 20, pouso no 0, 1, 8. Sente agora a transferência para todos. Tchau, demais. Salve, Salvador, é o Xané 6224. Xané 6224, autorizado táxi, via taxi Alfa e Juliette, posição 03. Tá livre até 03, via Alfa, 6224. Salvador, boa noite, número 305, no 05, cliente da informação Alfa. O percurso positivo 330 para Recife. 3305, autorizado Recife, via Pêssego 17, nível 330. Perfil de saída Pucca, transição Aracaju, pisco no zero, primeira curva esquerda. Transponder 5152, frequência do controle Salvador em 120, décima 8. Autorizado Recife, 330, via Pêssego 17. Decola da pista no zero, curva esquerda, perfil da Pucca, Aracaju. 3305, corrente, reporte pronto para o checamento. Fox Sierra November, acionar autorizado, chama o táxi. Azul 4235, final, passando lá um supermarket. Gente, Azul 4225, a gente tem aproximação, guarde autorização de pouso. 4235, prossegue a aproximação. Solo 58, direita, 121, décima 1 no solo. Direita, 121, no solo, gol, ordem 3. Normal 70, boa noite, via chegada a Mari, desce ao nível de voo 050. Via para 050, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Autorizado ITAP, voo normal 70. Receptar a final da 17, o Alfa Charlie Mike com tráfego à vista na final da 10, né? Pistão 5, autorizado pouso, pistão no 0, vento 100 graus, 129. Ah, autorizado pouso, pistão no 0, 4235. Charlie Mike autorizado, final 17, agora autorização de pouso. Charlie Mike. 1-888 autorizado, táxi, Taxi Alfa, Juliette, posição 08. Alfa, Juliette, 08, no autorizado, o táxi entra em direção no 7. Contra embaixo checado, Alfa Charlie Mike. Charlie Mike autorizado pouso, pistão 7, vento 100 graus, 109. Autorizado pouso no 7, Alfa Charlie Mike. Direito 219. Tá 3305, aguarde a passagem do Boeing 737 da Gol. Livrou, vai ter que ser a via faixa, após autorizado, chame para o táxi. Sim, após a passagem do Gol, está autorizado para o táxi, tá 3305. Até a posição. Salvador, Azul 4235. Azul 4235, autorizado taxamento via Taxi Alfa, reporte antes da Juliette. Taxi via Alfa, reporte antes da Juliette, Azul 4235. autorizado, em Rocha China, reporte alinhado e pronto. Charlie Mike, eu sou aos 02, táxi retorno, até seu pátio estacionado, gostaria de ter dado na revolução na pista daquela. 1-0. Saída da El Leda Mótima prevista. El Leda Mótima, obrigado. Sente azul 4235, de passagem ruim da TEF, tudo efetuando push na posição 05. Após autorizar ingresso, parte principal via Juliette, posição 09 indicada. Passagem ao Airbus da TEF, posição 09 após a passagem. Ela vem a alinhada de decolagem, vem tudo menos 080 graus, 109. Azul 4980, startup approved, call me red for text. Prosseguir? 4235 autorizado ingresso, parte principal, posição 09 indicada. Autorizado ingresso, posição 09. Obrigado, hein? Opa, valeu, obrigado. Bom voo. Obrigado. Canal 017, autorizado LFP, aponte estabilizado. 3000, aponte estabilizado, Mike 3, com lista mesmo. 0970. Papa Romeo, Fox A November, decolado, cruza 3000, em ascensão 260, a pescoço. Papa Romeo, Fox A November, boa noite, contato radar, turma 360, Rui Leda. 260, direto Leda, o Papa Romeo, Fox A November. Taxi, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 3305, seguirá o Embraer da Azul até o ponto de espera da pista no 0 via Taxi Índia. Quando pronto, chame torre em 1, 18.95, ajuste no 0 no 7. Azul, via lá, 18.95 graus, a 3305. Salvador, muito boa noite, hoje o 4959, sentido Alfa, autorização para Ideus, nível 140. Azul 4959, boa noite, aguarde com a Ideus. Aguardo, 4959. Azul 4980, taxi approved until holding point, runway 10 via taxiway India. When ready, call tower 118.95, QNH 1017. Azul 4959, confirme nível solicitado. Ou no 40, mas se o cara tiver baixo nível, 4959 pode aceitar. Gente, Azul 4959 autorizado. Ilhéus via Golf 677, nível 1 no 40. Saída coral, decola pistola 0, primeira curva direita. Transponder 0264. Frequência do controle Salvador em 1.20.8. Autorizado em Elza, 140, via Golf 677, decola na curva coral, pistola 0, primeira curva à direita. 0264, transponder, 120, destino 8, 1-4-2-4-9-9-9. Azul 4959, protegimento correto, reporte pronto para o pushback e afinamento. Gente, 4-9-9. Autorizado no IEDF Gol 1970. 1970, chame Torre Salvador na frequência 9.9. 295, boa noite. Papá Romeu, Fox Terra Novembro, chame o centro 5, na frequência 9.51, alternativa 3.395. 0.0 graus, 1.09. Sempre pós 1.0, Gol 1970.

24, autorizado Porto Seguro, via Golf 677 até Raíra, após direto, nível 1 no 60, saída Coral, pistona 0, primeira curva direita, transponder 0263, frequência do controle Salvador em 1 no 20 decimal 8. Autorizado então, Porto Seguro, nível 1 no 60, intercepta Golf 677, Raíra, depois direto Porto Seguro. Decola da 1-0, primeira curva direita na saída Coral. 0263 é o nosso transponder, controle de saída 1208, azul 2774. Azul 2774, protegimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Reporte será pronto, puxa acionamento 2774. Paulo Salvador, pode tomar o gol 977, posição 02, a última palavra, quem anotou? 970, posição 02 indicada, correto. Bem, Matheus, 02 indicada, gol 977. Rio 5972 autorizado Galeão via Pernambuco 857 até Moço, nível 360. Saída convencional da El, pós-Leda, Irume, pista 1-0, primeira curva à direita. Transponder 5161, frequência do controle Salvador em 1-20, decimal 8. Rio 5972 confirmando após Leda Irume, controle no 20 decimal 8. Rio 5972, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Salvador, Rio 5974, aguardando autorização para Guarulhos. Rio 5974, autorizado Guarulhos, via Pesulu 10 até Taubaté, nível 340. Saída da El, Leda, Mótiva, pistola 0, primeira curva direita. Transponder 5171, frequência do controle Salvador em 1-20, decimal 8. Estimativa autorizada 340 para Guarulhos, Pesulu 10, Taubaté. Saída da El, Leda, Mótiva. Primeira curva direita, após. 5171, transponder, Rio 5974. E controle 208. Rio 5974.